Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Fala aí, Marquinho, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui, para variar, querido. Bah, como é que tá o tempo aí no Rio Grande do Sul? Porque aqui solão, no... Solão, solzão, e aí? Aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, São Paulo, tempo nublado, já teve alguma chuva. Oh, outro dia, pô, me fez a mesma pergunta, aqui um sol de tostar as costas e me falasse que tava tendo uma chuvarada aí, quer dizer, não, que coisa bizarra isso. Foi chuva e chuva brava. Pois é. Deve ser a presença do Renzo Mora que faz esse tipo de coisa. Ele fica meio, não sei se usam esse verbo aí, meio urubuzando assim, ele fica meio sobrevoando a área e dando azar, que é por aí? É que ele ficou meio chateado porque nós estávamos falando sobre ruivos e eu achei uma revista antiga que dá 15 motivos pelos quais não se deve confiar em ruivos. já tinha me falado que tipo assim, como se fossem umas leis. Não, fora isso comparados a demônios, são dizem que gente de má índole. Tem uma explicação até demoníaca, tem. Não nesta segunda nem na outra, porque nós vamos estar parado, porque é Natal, mas na próxima eu vou ler para você. Ok, você ok, ok, ok. O seu convidado já está na linha e deve estar ficando assustado. Tá, agora que ele sabe que tem um Renzo, que é ruivo, que participa do programa, ele vai ficar assustado. É melhor você conversar logo com ele. É uma grande honra no último programa, Marco de Hoje do ano, está falando com essa pessoa, com o Walter Vani. Ele é o profissional que mais montou filmes no continente sul-americano, considerando que há 7 continentes no mundo, né? Ele certamente está entre os 10 mais ativos, mais ocupados montadores de cinema do planeta. De 67 até 94, ele viveu exclusivamente do cinema. Ele também foi ator em mais de 15 filmes, mas foi a partir dos anos 70 que a gente poderia afirmar que ele cimentou o nome na história do cinema popular brasileiro, começando uma trajetória que culminou em 95 filmes de longa-metragem. Só assim, não falando, não querendo ensinar o padre a rezar, mas às vezes tem umas expressões, né, que o pessoal que lida com cinema usa, e às vezes eu vejo que tem gente que tem um hábito de ver filmes, mas que não sabe. Longa-metragem, muitas vezes as pessoas pensam que seria assim, filmes com 3 horas e tudo mais. Tipo assim, eu já vi muita gente falando, cuidado, que tal filme, é muito cansativo, é um longa-metragem. Mas não, longa-metragem seria tipo assim, 1h30, ou seja, os filmes, entre aspas, normais que a gente vê são longa-metragem, né? Tem expressão, gente que usa até para filmes assim com 3 horas, seria longuíssima metragem. Então, só para dizer assim, que filmes ele já fez, né? Já montou cerca de 95, ele também dirigiu filmes, também produziu, e o interessante é que, isso que eu acho assim, no bom sentido, bizarro, é que ele montou tudo que é gênero, porque em vários países, os montadores acabam ficando conhecidos, né, por montar um gênero de filme, um tipo de filme. Não, ele montou dramas, aventuras infantis, juvenis, comédias eróticas, faroestes, policiais violentos urbanos, mais pro final da carreira, filmes de sexo explícito. Então, quer dizer, tem assim, tudo que é tipo de filme ele montou. Então, eu sei que ele está aguardando, mas algumas das produções que ele montou, já que são 95 filmes, eu vou só citar algumas, tá? Os filmes famosos que ele fez, Um Pistoleiro Chamado Graviúna, e Ainda Agarro Esse Machão, que era do Eduardo Freund, A Marca da Ferradura, com Tonico e Tinoco, O Clube das Infiéis e Sábado Alucinante, do Cláudio Cunha, Deus o Tenha, Possuídas pelo Pecado e 19 Mulheres e um Homem, estrelado pelo Davi Cardoso. Até se eu não me engano, até vou perguntar para ele, se eu não me engano, Possuídas pelo Pecado, se eu não me engano, era do Jean Garret, e eu acho que contava com o Agnaldo Raiol até também no elenco. A Banda das Velhas Virgens, Jack e a Égua Milagrosa, Jack e Seu Filho Preto, No Paraíso das Solteironas, alguns dos filmes apenas que ele montou para o Mazarop, todos campeões de bilheteria, o premiadíssimo Excitação, do Jean Garret, com as beldades Kate Hansen, Zilda Maio, sonora do genial Beto Estrada, e até o Gato de Botas Extraterrestre, que era um filme com até uma amiga minha falecida, Carmen Silva, e contou com efeitos de maquiagem do Tom Boorman, que era americano que fez o Teen Wolf, aquele filme de lobisomem com o Michael J. Fox. Então, tentei dar um resumo, mas certamente muita coisa ficou de fora. Então, já que eu já estou ofegante aqui, vamos dar as boas-vindas ao Walter Vani. Tudo bem, Walter? Bem, e você, Marcos? Tudo bem, querido. Desculpa te deixar plantado aí, meio esperando, mas é que tinha que fazer uma apresentação assim que fizesse um pouquinho de justiça à tua carreira, tá bom? Ok, muito obrigado. Não, querido, assim, ó, vamos começar então bem pelo início mesmo, tá? Como é que foi a infância do Walter Vani? Te interessavas muito por novelas de rádio, sei lá, ias muito ao cinema? Fala um pouco disso, por favor. Tá, eu nasci em 1946, na cidade de Itaciba, estado de São Paulo. Uhum. E nos anos 61 mudei para Maringá. Paraná. E ali assistia alguns filmes de faroeste, com Aldi Muffer, Kick Douglas, Rock Hudson. Que legal. E eu sonhava um dia de fazer cinema. Desde pequeno? E aí eu vim para São Paulo em 63, uhum. Em 1967 conheci o Sebastião Grandini, que estava fazendo o Gregório 38 como ator, o vilão, e me apresentou o produtor e diretor Rubens da Silva Prado. Uhum. Onde eu fiz uma pequena participação. Uhum. Alguns anos depois, dois, três anos depois, eu fiz uma cidade cenográfica para ele, chamado filme Sangue em Santa Maria. Uhum. Onde ele me colocou de vilão. Meu personagem chama-se Ramão. Ramão, um vilão mexicano. Eu fui fazendo como ator, depois eu virei técnico. Uhum. Aí passei a montar filme, que é o primeiro, que é A Marca da Ferradura. Depois um pistoleiro chamado Caviúna, quatro pistoleiros em fúria. Uhum. Aí montei pro Jean Garret, A Ilha do Desejo, Amada, Violentada, Possuída pelo Pecado, que é produção, produção do Davi Cardoso, direção de Jean Garret. Uhum. E, bom, montei 96 filmes para 37 diretores e premiado pela PCA em 1977 no filme As Amantes de um Canalha, do Tony Vieira. Do Tony Me emociona Vieira. Muito falar dos amigos. E... Eu posso te torturar um pouquinho, então, perguntando sobre alguns, pode ser? Pode perguntar. Ah, tá. Antes da gente perguntar sobre pessoas específicas, fala um pouquinho pra mim, como é que foi, assim, a situação específica do Rubens Prado te convidar pra fazer uma ponta? Como é que foi? Tinha as ideias já estavas, assim, tipo assim, focado em querer entrar no mundo do cinema? Ou foi uma coisa completamente, acidental? Então, eu já tinha participado de um filme com ele, que é o Gregório. Uhum. Depois eu fiz Deu a Louco no Cangaço com Dedé Santana. Uhum. Eu filmei Paraíso das Solteironas com Mazzaropi. Mazzaropi. Todo personagem pequeno. Aí o Alex me contratou para fazer uma cidade cenográfica, uhum. onde o ator principal, o vilão, era outra pessoa. Uhum. Mas ele era a primeira participação dele, acabou não conseguindo fazer. E aí, como era amigo dele, pediu que eu fizesse, ele ia mudar a história e eu faria o papel vilão e ele ficaria do meu lado. Entendi. Então, no filme, eu acabo... Aí ele mudou a história, meio assim, filme mexicano, né? Aí me arranjaram um sombreiro mexicano, uma roupa mexicana e não podia falar em castelhano, tinha que falar em brasilhão. E aí eu falava um pouco em português e um pouco em espanhol. Já com bigodão, né? Já com bigodão, né? Não entendi. Já com bigodão, né? Eu era jovem ainda, tinha 24 anos. Então, ele escrevia em português, na hora o texto, e eu lia e traduzia um pouco em espanhol. Espanhol, falava o texto, falava assim, sabes gringo, eu não sei porque eu sinto pena de você. Se você não tivesse matado meu padre, eu gostaria de ter com um amigo. Meu padre sempre gostou de homem valente como você. E por isso eu não vou perdoar, gringo. Que maravilha, que maravilha. E uma coisinha assim, e como é que foi, lembras exatamente da tua transição para a área no cinema, né, que te tornou mais conhecido, que foi a tua montagem? Como é que foi aquela transição, assim, o dia? Lembras como é que foi que veio o convite? Como é que foi? Foi uma coisa de também do montador, daqui a pouco não poder trabalhar? Como é que foi exatamente esse dia? Então, o meu início da montagem foi nesse filme, porque não, ele não fez craquete. Craquete é uma leitura para o montador, ver a sequência e os takes. Uhum, como não foi feito, aí o montador falou, não tem como montar o filme, não tem craquete, como é que eu vou ficar sabendo? Craquete? Como eu sei que isso aqui é sequência 1 e tomada é 1 ou tomada 10? Foi, uhum. Tem um cara que é esse aqui, ó, mostrou para ele. Que faz o vilão no filme, ele conhece mais a história do que eu. Ele vai ficar do seu lado para montar o filme. E aí eu ajudei a montar o filme Sangue Santa Maria, uhum. Onde eu achei muito interessante. Falei, ah, isso aí também acho que eu já sei fazer. Aí eu comecei a montar, arranjei uns tiros italianos. Nisso, o Tony Vieira ia passando pelo corredor do uhum. estúdio, que era da Odilfono Brasil. Odilfono Brasil. Era uhum. do filho do Ademar de Barro, né? Uhum, filho. Uhum. E aí o Tony ouviu aqueles tiros, a porta estava fechada, e ele abriu e botou a cara. Eu falei, entra e fecha a porta. Aí ele assistiu aquele tiroteio, que era o filme, era o Deganjão, com Walter Deganjão. Cortella, direção uhum. do Zé Mujica Marins. Zé Mujica Marins, uhum. Zé do Caixão, aham. Uhum. É. Isso. Aí o Tony viu aquilo, aqueles tiroteios, e falou, tô fazendo dois filmes, um pistoleiro chamado Caviona e quatro pistoleiros em fúria, você vai montar para mim. E aí eu comecei a montar, eu já tinha montado um que era Magra Feadura e Alucinação, e aí Ringo a Caminho do Inferno também. E aí eu comecei a montar, bom, eu montava quatro filmes ao mesmo tempo, com três assistentes. Quantos filmes ao mesmo tempo, querido? Só vamos colocar só um pouquinho. Quantos filmes ao mesmo tempo chegaste a montar? De três a quatro filmes ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, mas mal que ele pergunte assim, porque quando eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu não tô mentindo assim, eu vou no supermercado e se no caminho eu tenho que passar em outro lugar, eu esqueço alguma coisa no caminho. Não te confundia, absolutamente, tu és assim, uma pessoa tão organizada mentalmente dessa forma, ou tivesse que daqui a pouco treinar para isso? Então, eu pegava num filme às 5 horas da manhã... Okay. Quando era mais ou menos lá para as 11 horas, eu ia para outra máquina, em outro local, pegar outro filme para montar. Uau. E cada um estava... A máquina se chama Moviola, hoje Moviola, chama-se Ilha de Edição. Uh-huh, então, uh-huh. cada filme estava em lugares separados. Uh-huh. Se por acaso estivesse no mesmo ambiente, na mesma sala de montagem, você para com um, fecha as latas, guarda e pega o outro filme. E o assistente é para fazer as coisas mais simples, tipo levantamento de ruído sincronizado, uhum. então essas coisas mais simples ele pode fazer o levantamento e ir para o estúdio gravar e depois ele mesmo coloca esses ruídos e fica na minha supervisão de ver se está bem colocado, bem sincronizado, tá bem sincronizado. E a gente vai para a mixagem e termina a montagem. Sim. Só uma coisinha, querido, só voltando um pouquinho no tempo, quem é que era o montador do primeiro filme? Quem é que era o montador do primeiro filme, ou seja, foste assistente primeiro de qual montador? Então, o Benê, chamava Benê Silva, montou o filme Sangue Santa Maria. Ah, foi ele que montou, E na época eu perguntei pra ele, você tá cobrando quanto a montar o filme? Ele falou, R$6.000. E eu fiz o filme inteiro, fazia Cidade Cenográfica e o personagem para ganhar R$2.000. Eu falei, eu gosto de ganhar dinheiro, então meu negócio é montar filme porque eu preciso ganhar dinheiro. Uhum. E aí, então, deixei de ser ator e virei montador. Entendi. Me diz uma coisinha, querido. Dos vários diretores, né, que um sinal, obviamente, de uma pessoa competente e que tem um relacionamento muito bom com o cineasta, é a pessoa, obviamente, te chamar várias vezes, chamar a pessoa várias vezes para trabalhar com ela. Conta para mim, um dos... Eu diria que teve, tipo assim, dois Charles Bronsons brasileiros, né, no caso, o Francisco Cavalcante e o Tony Vieira, né? Eu diria que o Tony Vieira tinha uma pegada um pouquinho, às vezes não muito urbana, mais um lance assim, mais agreste, diríamos assim, e bem mais urbano, no caso, em vários dos filmes, o Francisco Cavalcante. Fala um pouquinho como é que foi a tua parceria com o Tony Vieira, né, também conhecido como Maurício de Queiroz, como é que foi a tua parceria com ele? Eu sei que vocês se davam muito bem, eu acho que montaste quase uns 20 filmes para ele, né, como é que era, e grande parte deles foram campeões de bilheteria. Como é que era isso? Porque o ritmo de um filme policial, então, é bem diferente de uma comédia. Como é que era trabalhar com ele? O Tony Vieira, eu conheci nesse dia que eu estava montando o filme, né? O Deganchão, onde ele passou e assistiu uma sequência de 3 minutos de tiroteio. E me convidou, que eu estava fazendo 2 filmes, que eu ia montar para ele. E nessa época eu estava já fazendo o terceiro filme do Alex Prado também, que é Gregório Volta para Matar. Eu faço o terceiro personagem do filme masculino. Eu peguei o trem aqui em São Paulo, na Estação da Luz, que ia para Mogim das Cruzes, vai descer na cidade de Sabaúna, logo após Mogim, e dentro do vagão que eu entrei, estava o Tony Vieira sentado ali para fazer um pistoleiro, que eram 4 pistoleiros em fúria. Em fúria. E aí nós sentamos ali, fomos conversando. Bom, ele terminou o filme e eu fui fazer, eu também terminei o Gregório Volta para Matar e fui fazer com o Fausto Mansur e a Vera Fisch e Davi Cardoso o filme Sinal Vermelho, Sinal Vermelho As Fêmeas, né? É, isso. E aí eu estava fazendo o Sinal Vermelho já no final das filmagens, acho que era janeiro, carnaval de 1972, onde eu cheguei em São Paulo, passei pela Rua do Triunfo e o Tony Vieira falou: o filme está pronto, eu quero que você monta meu filme. Aí eu comecei a montar, que era o 4 pistoleiro, o Cavino estava parado, um outro montador chamado Roberto Leme começou a montar, mas eles deram ele parado por enquanto. Eu terminei de montar o 4 pistoleiro e fui montar o Cavino. Bom, total, eu montei 18 filmes pro Tony Vieira, foi 18. Fiz 2 cidades de faroeste e alguns personagens nos filmes dele. O diretor que eu mais montei filme foi pro Tony Vieira, 18. Os outros 9, 10, 6, Marco, né? Antônio. Oi. Eu me lembro, boa noite ao nosso entrevistado, eu tinha uma fazenda ali perto de Sabaúna e usaram muito como locação uma pedreira que tinha em Sabaúna. Eu me lembro de quando foi feito isso em 72. Eu filmei nessa pedreira, quer dizer, o Gregório 38 fez lá o Grandino, que é o vilão, dando uns tiroteios, tinha um vagão de trem abandonado, uma coisa legal. Assim. Legal, né? Legal. Então, quantas horas de São José dos Campos, João? É, 1h30 mais ou menos, e uma parte da locação foi feita numa fazenda nossa lá também. Que legal, João, poxa. Não, por acaso não foste, eras muito jovem para ser um dos bandoleiros levando tiro, João, ou não? Não, eu queria ser o mocinho, viu? Tinha 20 anos, tá? Eu achei que de repente, não, pô, tá te elogiando, muito jovem e tudo mais. Walter, o chefe ele é meio assim, às vezes ele acorda meio com má vontade. Não, é que eu não dormi no meu caixão com a terra da Transilvânia, viu, Walter? Então, a gente filmou ali numa cidadezinha, que foi construído para manutenção da linha ferroviária São Paulo-Rio, que a cidade chama-se Luiz Carlos, é um lugarejo. Vizinho? Esse lugarejo estava praticamente abandonado, moravam algumas famílias. E ali a gente fez o Gregório 38, depois a gente voltou a filmar lá no Gregório Volta para Matar. Isso. E a fazenda que a gente usava era da fazenda do seu Miro, ali no alto da cidade de Luiz Carlos. Ele tinha lá umas montanhas lá que o Alex gostou e andou filmando por ali. Que bacana. E me diz uma coisa, querido, assim, qual é a área, o departamento, digamos assim, no cinema que mais gostas, na arte do cinema que mais gostas de fazer? Realmente, assim, é a montagem ou em vários momentos, vamos dizer, montando, daqui a pouco você pensava, poxa, eu preferia neste momento tá atuando ou tá, eu sei que produziste também filmes, qual é a área assim que se pudesse realmente assim, olha, eu quero fazer isso mesmo, claro, a gente deduz que seria montagem, mas é onde teu coração tava mesmo ou não? Então, eu comecei como ator, apaixonado, queria aparecer no cinema, né, ser um mocinho, mas nesse país, o mocinho, se ele tiver dinheiro, ele pode produzir um filme e ser o galã do filme dele. Como eu não era o galã e também não tinha o dinheiro, eu era o bandido. Então, nesse país, quem tem dinheiro é mocinho e quem não tem é bandido. Então, eu fazia papel de bandido. Eu sou apaixonado pela arte, gostaria muito, de ter seguido a carreira como ator, mas nem todo mundo é o Antônio Fagundes da vida, né? Então, do meio de 1000 tentativas, de 1000 pessoas, vai aparecer um Antônio Fagundes. Como eu também não ganhava dinheiro, porque é uma pessoa que está começando pequenos papéis, claro. Você trabalha 3-4 dias num filme e tá pra rua, aí claro, você vai pra outro. Claro. Né? Eu cheguei a fazer o vilão por acaso, mas não ganhava dinheiro. E na montagem eu passei a ganhar, né? Teve uma época que o filme em 1981, 82, estava R$130 mil na época, eu falo esse dia, porque eu lembro que era R$130 mil. Então eu montei o Rei da Boca, do Clericunha. E Os Amantes de Ellie, de Tony Vieira. Então num mês eu já ganhava ali R$260 mil, que dava com mais dois filmes, eu comprava um sobrado. Que legal, que legal. E minha, só de uma coisinha, querido. Faz anos que eu vi o Possuídos pelo Pecado, mas só me lembras que eu já vi que realmente tens uma memória bem melhor que a minha. Esse contava com o Agnaldo Rayol num papel, não contava? Da primeira participação da Zilda Maio, era o primeiro filme que ela estava participando. Sim, ela tá, eu lembro dessa cena, então, os dois no chuveiro, o Agnaldo Rayol e ela. Esse filme foi rodado aqui em Itapecerica da Serra, na mansão lá do Agnaldo Rayol na época. E a produção é do Davi Cardoso e a direção do Jean Garret. E outra coisa, querido, assim por parte, assim, como é que foi que conheceste o Davi Cardoso? A gente entrevistou ele, foi uma entrevista memorável, assim, uma pessoa, gente finíssima. Conta pra gente como é que foi quando conheceste ele, né? Que trabalhaste bastante com ele, ou ele dirigindo, ou ele produzindo. Como é que era a tua, como é que foi a tua relação em cinema com ele? Eu ali na Rua do Triunfo, chamado Boca do Lixo, que fica ali perto da estação Sorocabana, ali frequentavam a média entre técnicos e atores mais de 500 pessoas. Você frequenta todo dia, você pega amizade com um, com outro. Eu conheci, como é que chama lá aquele ator, o Rei do Cangaço lá, como é que é, Milton Ribeiro. Isso, Milton Ribeiro, Eu conheci ele sentado assim numa mureta, né, de uma janela ali ao lado de um bar, pessoa simples, né, e eu fiquei honrado de conhecer o cara, que era um dos caras mais famosos no negócio de Langão, né? E aí eu conheci o Davi Cardoso também ali pela Rua do Triunfo, e um belo dia eu fui no laboratório chamado Rex Filme, e ele estava na Rex, onde eu estava chegando e ele estava saindo, a gente bateu um pequeno papo ali, e lá na frente o Jean veio dirigir filme para ele, né, aonde o Jean que contratou o montador. Geralmente é o diretor que contrata a equipe técnica e o montador. E ele não vai interferir em nada, que é uma escolha dele. Bom, aí, passado alguns anos, o Davi produziu e dirigiu 19 Mulheres e um Homem, aí ele me chamou, Valtinho, monta aqui o filme para mim. Aí eu montei, isso foi já nos anos 78, Então, ele até, quando ficou sabendo da entrevista, querido, contigo, até disse que gosta muito de ti, o Davi Cardoso. Muito obrigado. Querido, eu queria te perguntar uma coisa, assim, ó, sobre, não só é cineasta, mas também, de certa forma, foste professor de pessoas que se tornaram grandes técnicos. E um até que faleceu não faz muito tempo, que era o montador favorito do Walter Ugucuri, o Éder Mazini, começou contigo. E eu sei que um dos teus sobrinhos, Jair Garcia Duarte, né? Obviamente ele também é um grande montador. Fala um pouquinho desse teu lado meio tutor, assim, desse teu lado meio professor. Como é que era começar como assistente? Como é que foi daqui a pouco teres assistentes para ti? Então, o Ed Mazzini era amigo do Jean Garret, fazia faculdade, e aí um dia chegou o Jean e falou, o Ed é meu amigo, ele pode sentar aqui e ver você montar o filme? Falei, pode, vou falar que não, o cara é o dono do filme, diretor, tem que falar que sim. Aí ele tem cadeira lá no espaço, lá na sala, porque a gente trabalha numa sala escura, por causa da projeção. E aí tem um braço da máquina que você acende quando você quiser levantar e tal. E aí ele a montagem e não ajudou em nada, mas ele pensou, eu também já sei fazer isso, foi como eu vi montar e falei, já sei fazer. E o Ed também passou a ser aí como assistente, né? Ele fez alguns filmes comigo, lá na frente. Eu larguei do cinema 4 vezes. Cada vez que eu sentia muita saudade dos parentes, eu ia para Maringá, onde moravam meus pais. Uhum. E aí eu larguei 4 vezes, cada vez que eu largava era 6 meses. Nesses 6 meses, aí o Walter Van não estava na Rua do Triunfo, pegava o Hélio Mazzini, pegava o Jair Garcia, os meus assistentes viraram montador, como eu também virei. Entendi. Então, era para mim ter montado mais uns 20 filmes, se eu não tivesse parado 4 vezes, 6 meses, dá 2 anos. Em 2 anos eu montava nada, 20 filmes. Uau! Então, uau. Mas é assim, para poder sair um pouco daquela rotina de 5 horas da manhã até meia-noite todos os dias. Eu Entendi. Tenho um filho que já tem 47 anos, eu não vi ele crescer. Entendi. Eu saí de casa, ele estava dormindo, eu chegava meia-noite e ele estava dormindo. Claro, é. Claro. E aí, de vez claro. Em quando, eu dava uma parada. Quando claro. Eu fiz o Gringo, o Último Matador, em 1972, em 73, eu mudei para Londrina, onde ele nasceu lá. Ah. Em 1972, foi em 72. Em 1980, eu larguei outra vez e fui morar lá em Londrina. Em 1985, eu fui para o Mato Grosso tomar conta de uma fazenda do sobrinho. Em 1991, eu larguei e fui para o Paraná, na cidade de Cianorte, plantei 51 alqueiros de mandioca. Aí o Fausto Mansur me ligava e falava: Walter, vem montar meu filme, que é o Kickbox lá. Uhum. É, a Gaiola da Morte e tal. Isso, Gaiola da Morte, Aí eu falei: Fausto, eu tô aqui com 100 homens plantando 25 caminhões de mandioca, assim que eu terminar e ela nascer, que eu vi que nasceu 100%, eu vou. E isso eu fui enrolando ele durante um mês. Aí até que um dia eu cheguei em São Paulo e fui montar o filme, montei o Kickbox. Foi o Gaiola da Morte. É. Com o Morello, né? Com o campeão Morello, né? Só que o meu assistente, que era o Valmir, começou a montar o filme. E o diretor era o Valdir Kopeski. Uhum. Quando eu terminei a montagem de mais seis rolos de filme, que o filme é 9 a 10 rolos, uhum. Aí o Kopeski chamou o Fausto e falou assim: a montagem do Walter Van é dinâmica e a do Valmir é lenta. E o filme é de ação. Então eu acho que eu tenho que refazer os 3 rolos. Aí me falaram, para mim, eu fui procurar sobra e tal, aumentar, tirar e tal, e terminei a montagem. Aí, como eu precisava voltar para a roça, aí o Valmir ficou de terminar e terminou o filme. Mas me parece que acabou não colocando o meu nome, colocou o nome do Valmir. Mas não sei qual é o motivo, mas parece que está o nome do Valmir. Mas tudo bem, Edu, com ela eu nem estou contando que eu montei. Bom, ah, tá, porque eu vi esse filme, chegou a fazer sucesso e até foi, teve cópias piratas ao redor do mundo aí, por causa do tema, né, de kickboxing e tudo mais, aquela galera de bambus que eles estão lutando, e eu não me lembrava realmente, faz anos que eu vi, eu não me lembro se o teu nome está ali, mas diz uma coisa, e no caso, como é que era no caso lidar com a censura, no caso, porque trabalhaste com filmes eróticos, né, de apelo erótico, com muita sensualidade, mas que não eram explícitos. E também trabalhaste em vários filmes que eram de sexo explícito. Como é que foi, tipo assim, a diferença, como é que era lidar com a censura? Porque eu sei que tiveste que lidar com a censura nas duas fases. Como é que era, assim? Acabava o filme, mandava, e daqui a pouco eles traziam de volta e diziam: tem que cortar mais. Como é que era? As mulheres mais livres do cinema nacional, para mostrar ela nua, mas não podia ser de frente, só de costa. Uhum. Então ela entrava debaixo do chuveiro e a câmera ligada mostrava o traseiro dela, né? E de frente, e a censura mandava cortar. Uhum. E palavrões mandava cortar ou raspar o som. Ah. Eu montei um filme que o índio, que é o José Lopes, no O Exorcista de Mulheres, eu passo de helicóptero. Eu passo de helicóptero metralhando todo mundo na piscina, numa casa de campo. Uhum. E o único que salva aí da metralhadora é o índio, que ele mergulha e depois ele põe a cabeça pra fora e fala um palavrão pra mim: seu filho da puta. Aí a censura mandou raspar o som ou cortar a imagem. Então eu tive que, em todas as cópias, tirou 20 cópias, eu tenho que, nesse rolo, raspar com a gilete e tirar o som. Aí fica uma farofa pelo meio que você não entende nada. Então, ou você corta ou raspa o som. Então, entendi. As mulheres mais limpas da pornô chanchada brasileira era botar ela debaixo do chuveiro para mostrar ela nua. Entendi. E no caso, quando começaste daí a trabalhar nos filmes, que quando já era meio que assim, de quase lei para se fazer cinema baixo no Brasil, que daí a partir de 82, né, que era meio quase que obrigatório daí fazer filme com sexo explícito. Ali já sentiste no início que era o começo, meio do fim, assim, ou seja, quando começaram a fazer um filme pornô atrás do outro e vários de baixíssimo orçamento, vários até de baixíssima qualidade, chegaste assim a meio a prever enquanto estavas trabalhando nesse de sexo explícito, que tipo assim, uau, esse aqui é o começo do fim, a boca vai logo acabar, como é que é? Me fala um pouco disso. O primeiro filme nacional de sexo explícito Coisas é eróticas. Coisas Eróticas, do uh-huh. Rafael Rossi. Sim, Rafael Rossi. E então, o filme de sexo explícito, os atores, eles não são atores, são pessoas que têm coragem de botar a cara e o sexo. Claro. Então, ele fez esse filme Coisa Erótica e fez muita bilheteria, fazia claro. Fila em São Paulo nos cinemas, no Brasil uhum. inteiro. Uhum. E todo mundo viu que ele estava ganhando dinheiro, e quem que não quer ganhar dinheiro? Claro. E aí, então, passaram a produzir filme de sexo explícito. Uma longa-metragem, você levava 40 dias até 2 meses para realizar a filmagem, e com sexo explícito você fazia em 10, 12 dias. Claro, né? Claro. Então, era um filme barato, onde não tinha atores de nome, você filmava dentro de motel, uhum. né? E uhum. pedia permissão, a pessoa estava a fim de alugar o espaço, você ia lá, pegava dois apartamentos, levava as atrizes uhum. e tal, ou aluga uma mansão, né? Uhum. E você vai para uma mansão e tal. Bom, o cinema do Sex Express de 82, isso foi, vamos dizer assim, até o ano de 94, eu ainda fiz mais dois nos anos 93, uhum. na época ou você fazia ou você mudava de profissão. Claro, e aí claro. A Polifilme falou, Walter, eu te pago em dólar para você fazer 2 filmes para mim. Eu fiz 2 filmes em 3 dias. Em três dias. Então você pega ali 2 câmeras, você trabalha fexado no sexo, e um plano geral para mostrar o ambiente. Claro. Né? A outra você fecha azul no detalhe lá do sexo, e você uhum. acaba rodando ali um chassi de 120 metros, onde você corta de plano geral para detalhe, e você uhum. vai brincando com aquele negócio todo. É, então você faz para poder sobreviver ou uhum. muda de profissão. Não. E a gente uhum. acabou ficando de 82 até 94. Aí uhum. realmente o cinema acabou, não tinha dinheiro, mas nem para. Quer dizer, foi morrendo as pessoas. Só uhum. para você ter uma ideia, eu comecei no cinema, eu tinha 21 anos em 1967. 67. Um cara que na época já tinha 40, 50 anos. Já Sim. morreu, infelizmente, já claro. Foram embora. Então, claro. Hoje, de 37 diretores, tem uma meia dúzia vivo, o resto já foram embora. Já foram então, embora. Vai acabando, inclusive, a sua profissão, porque você montava fita pro Mazzaropi, morreu, o Tony Vieira morreu, o Chico morreu. Então, quer dizer, infelizmente, a gente passou por tudo isso, né? Por você ficar num espaço ali de 52 anos, hoje já faz 52 anos que eu tô no ramo, desde uhum. de 67, mas até 94, já tinha morrido muita pessoa. O Jean e... morreu novo em 80. O Tony Vieira faleceu faz muitos anos também, né? Faz mais de 20 anos que o Tony Vieira faleceu. O Tony Vieira faleceu em 1990. 90, isso. É, deixa 90, eu lhe perguntar uma coisinha, Vieira. Querido. Assim, ó, te importas de eu ficar indo e voltando um pouquinho no tempo aqui, tá? No sentido de... Deixa eu te perguntar, eu queria te perguntar agora de filmes. A gente já estava já em 94, mas deixa eu te perguntar, voltando para os anos 70, trabalhaste bastante com o Mazzaropi, né? Ele dirigindo também com o Pio Zamuner junto dele, atrás das câmeras. Fala um pouquinho como é que era o processo de trabalhar nos filmes do Mazzaropi. Assim, qual é o tipo de que tipo de memória te vem, assim, pipoca na tua cabeça quando pensas trabalhando em filmes do Mazzaropi? Tá. O filme do Mazzaropi é o filme mais fácil que tem para montar. Por quê? Por que que é mais fácil? Porque ele é som direto. Uhum. Você tem ali a imagem, você tem o som. Você claro. Só vai sincronizar pela craquete uhum. a sequência 1, take 1. Vamos dizer que tem 20 tomadas naquela sequência ali, sequência 1. Você organizou o filme inteiro, a imagem, o som, foi até a sequência 100. Aí você passa a montar o filme por sequência. Você pega a sequência 1, monta, e existe a sobra 1 e a montagem da sequência 1. Uhum. E quando o filme estiver todo montado, você liga a sequência 1, a 2, a 3, já encheu um rolo de 10 minutos, você vai para segundo, dá aí seus 12 rolos de 10 minutos. É o filme mais fácil de montar, é do Mazzaropi. O Pio era um grande amigo meu, eu já convivia na Rua do Triunfo ali batendo papo, tomando um café, de vez em quando jogava um baralho junto, né, ali no escritório do Chico Cavalcante. E o filme, um dos filmes mais fáceis que tem para montar, que eu montei, foi o único som direto, era do Mazzaropi. Uhum. Do Mazzaropi, só para você ter uma ideia, dá para você montar, vamos dizer, trabalhando ali 12 horas por dia, e em 20 dias o filme está pronto. Ele acaba demorando um pouco mais, porque quando ele está todo afinadinho, é que vem o maestro para fazer a trilha sonora. Claro. Que era o Lampieta que fazia a trilha sonora para ele. Isso. Então, era muito bom e sinto muita saudade daquela época. Eu vou contar uma piadinha do filme do Mazzaropi. Por favor, à vontade. Pode contar uma piadinha? Por favor! Uma honra. Então tá, no último filme do Mazzaropi, o Jack é Ego Milagrosa. Ego Milagrosa, não é? É. Isso. Então eu montei os últimos quatro, né? Dos últimos cinco eu montei quatro. Jeca contra o Capeta, Jeca e seu filho preto. A Banda das Velhas Virgens, Jeca e a Égua Milagrosa. Esse filme tem uma senhora de idade e ela chama em ação, e o marido dela chama Senhor Pinto. Uhum. Ele viu ela, foi atrás, alcançou e perguntou pelo marido. Falou: "Ô, em ação, como é que vai seu Pinto?" Aí ela respondeu pra ele: "Ah, seu Pinto não tá nada bom. Faz 3 dias que ele caiu de cama, nem levanta mais." Aí deu uma receita pra ela, falou: "Dá pão com mel pra ele que é bom." Ela falou: "É bom mesmo, eu comprei 30 mil reais de pão. Ele não chegou nem a comer tudo, até ficou duro." Ele falou: "Fica mesmo, é muito pão, tem que comprar menos." Aí, uma coisa, querido, os filmes do Mazzaropi tinham um apelo de criança para adultos. Por exemplo, colocando um texto desse aí com duplo sentido, né? O Mazzaropi usava muito isso de duplo sentido. Não dava problema, às vezes, com a censura? Não dava, só deu problema num título. Depois eu te falo o título. Aí o que aconteceu? No final do filme, lá vem a velhinha. Aí, de braço dado com o marido dela, bem corcunda, e fala pro Mazzaropi: "Ó, eu já tô pra morrer. Se eu morrer primeiro que ele, você cuida do seu Pinto pra mim?" E foi: "Eu não sou parente dele, dá pra um parente cuidar." O título. O Mazzaropi fez a Banda das Velhas Virgens, uhum. Ele botou Jeca na Banda das Velhas Virgens. A censura não deixou, fica duplo sentido, Jeca na Bunda das Velhas Virgens. Claro. Aí então botou só a Banda das Velhas Virgens, tirou o Jeca fora. Mas mesmo assim fez bastante sucesso de bilheteria, né? Acho que foi um dos 10 maiores do ano. Então, o Mazzaropi, todos os filmes dele faziam sucesso, né? Uhum. E na época, o filme dele tudo era censura 5 anos, só não ia quem tava mamando, mas de 5 anos... De 5 anos, até caducando, podia ver os filmes dele. Censura livre. Era o cara que mais faturava, né? Uhum. Era o cara que mais fazia bilheteria. Na época, os Trapalhões era sucesso na TV, mas no cinema não ganhava do Mazzaropi. Ele só veio ganhar quando o Mazzaropi faleceu, aí passou a fazer mais sucesso e tal. Uhum. Né? E que eu também conheci o Dedé, o Didi não, mas o Dedé, eu dei uma mão para ele para fazer um filme chamado Os Irmãos Sem Coragem. Uhum, é um filme preto e branco, onde o Ted Boy tá marinho. O Ted Boy Marino tá no filme, né? Hã? O Ted Boy Marino tá nesse filme, não tá? Parece que tá. E o Gibi, que é o irmão dele. Isso. E aí, era um domingo, ele falou: "Walter, o meu montador não veio, eu preciso mixar esse filme amanhã, precisava colocar música, ajuda aqui." Peguei, sentei e coloquei as músicas para ele. Aí a gente ficou com essa amizade. Lá, passados anos, ele foi na Rua do Triunfo, né, ver se eu arranjava um produtor para ele. Aí eu apresentei o Tony Vieira, o meu amigo Dedé. Infelizmente, eu também tenho um produtor, eu consigo fazer um filme por ano, mais dois não vai dar. Mas você vai conseguir, e lá na frente fez, e, né, com os Trapalhões, e ganhou dinheiro. Mas o primeiro filme que ele fez com o Renato Aragão era com o Fausto Mansur, Ilha dos Paqueras. Esse não trabalhaste, né? Nesse aí eu ajudei. na época também estava aprendendo, que uhum. era A Ilha dos Paquera, o Fausto me conheceu. Fausto, como é que chama? No Cangaceiro, deu a louca no cangaço, e uhum. depois na Ilha dos Paquera, né, que a gente ficou se conhecendo, e fizemos uma parceria muito grande durante muitos anos. Em 1972 eu fiz Sinal Vermelho As Fêmeas com ele, eu faço Um Assaltante de um Carro Pagador, uhum. junto com Oswaldo Candeias e Roberto Bolan, uhum. né, e a Claudete Jobert, é o primeiro filme que ela estava participando. Ah, é o primeiro aí... dela, não me lembrava disso. Depois, claro, ela foi casada com o Doni Vieira, era a gata sempre dos filmes dele, também ela também trabalhou depois com o Afonso Braza, né, também. A história é assim, ela estava no Sinal Vermelho As Fêmeas, e eu fui fazer o cenário do Gringo Último Matador, Silêncio e a atriz principal do Tony Vieira acabou furando com ele. Que não podia fazer o filme. Aí ele falou, você conhece alguma moça bonita, loira? Falei, conheço uma que filmou comigo, que é a Claudete Jobert. Aí nós tava lá na fazenda, aí perto de Mugim das Cruz, aí nós voltou para São Paulo, eu entrei num bar, entrei no outro, achei ela. Foi aí, conversei, apresentei o Tony, e aí contratou a menina para fazer o Gringo Último Matador, e ela fez aí, acho que uns 20 filmes com ele. Isso. Me diz uma coisa, hein, querido, o que que, só pra gente finalizar, que tipo de coisa que vês com frequência com a geração mais nova, de o pessoal interpretar errado, assim, tipo assim, qual é a impressão errada que achas que muita gente que não conhece, que não viu os filmes, tem um lance de preconceito, assim, com o cinema da boca do lixo, que gostarias de tentar desfazer agora, assim, ou seja, a tua opinião, o que era a boca do lixo e o que as pessoas interpretam errado, tem uma impressão errada da boca do lixo? Tá. Antigamente a gente frequentava na rua 7 de Abril, que era um bar chamado Costa do Sol. Uhum. Por lá andou muitos atores, inclusive o Antônio de Tefé, que é brasileiro. Sim, o Antônio de Tefé. Foi fazer filme na Itália. Isso, Antônio de Tefé. Então a gente frequentava, que não foi da minha época, isso foi nos anos 65. Né, eu entrei em 67, mas isso é a história que contam. Uhum. Então, eles frequentavam na rua 7 de Abril. Para poder despachar os filmes para a rodoviária, as latas de filme, usavam umas carrocinhas para ser puxada para transporte. Sim, sim. Então, acharam melhor vir para a Rua do Triunfo. Aí o Alípio Massaindo, acho que foi um dos primeiros a vir para a Rua do Triunfo. Aí veio as distribuidoras, e aí veio outras pessoas também vieram. Uhum. Então, a gente passou a viver na Rua do Triunfo, aonde ali tinha cafetões, prostituta, drogados. Então nós viemos parar numa rua chamada Rua do Triunfo, mas eles respeitavam nós e nós respeitava eles. Uhum. Teve uma época que um delegado do DEIC ia passando na Rua do Triunfo e um cara bateu a carteira dele. Ele sacou da arma e deu um tiro na bunda do cara, o cara ajoelhou lá na frente. Uhum. Foi assaltar justamente uma pessoa errada, que era um delegado. Uhum. Né? Então, a Rua do Triunfo, até hoje ali, não digo a Rua do Triunfo, mas a Rua dos Protestantes, outros lugares, até tem hoje, tive, na época tinha meia dúzia de drogado, hoje tem 300, 400 pessoas. Sim. Sim, né? Sim. Então, infelizmente, nós viemos ali em São Paulo, tem a boca do lixo e a boca do luxo. Do luxo é da São Paulo, da Avenida São João, para Marquês de Tu, como chama ali, aquelas ruas ali para cima do Lago do Arocha ali, Rego Freita, uhum. Bento Freita, uhum. né? Ali a boca do luxo, porque tinha as boates ali. Uhum. E a Rua do Triunfo é onde tem a Santa Efigênia, que vende material eletrônico, né? Alguns mões, alguma distribuidora, e a Rua do Triunfo, que tem a Estação Sorocabana lá de fundo, que é um marco muito bonito dentro da Rua do Triunfo. Mas é você que vai fazer o seu ambiente, né? Você está cercado de vagabundo ali, mas você está entre 500 pessoas aí que são seus amigos, e eles Para respeitar, a gente faz cinema e não está ali para fazer outra coisa. Perfeito. Querido, assim, ó, quero te agradecer do fundo do coração pelo teu tempo. É uma honra te ouvir e quero, sei lá, te agradecer mesmo pelo teu tempo, tá conversando com a gente. Muito, muito obrigado por partilhar dessas pérolas, né? Não só quase que uma aula deste matéria de montagem, mas também das suas experiências, tá? Muito obrigado. Ô, Marcos, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Eu fico muito feliz de dar essa entrevista para você e quando quiser é só me ligar. Muito obrigado, um grande abraço. Tá, Walter Vani? Um abraço a você e todos os seus ouvintes aí. Tá. Uma honra, querido. Tchau, valeu. Obrigado, tchau, tchau. É muito bom a gente saber a história sobre cinema, viu? Eu adoro essa ideia, sabe o que, João? Que essa ideia é meio do operário do cinema, sabe? Da pessoa que é o trabalho dele, né? O cara tá ali trabalhando em cinema e eu não sabia, né? A gente tinha conversado com ele brevemente antes, né? Mas eu não tinha ideia desse lance dele parar de fazer filme. Eu sabia que ele tinha parado de fazer filme algumas vezes, mas não sabia que ele tinha parado pra literalmente plantar mandioca. Então, quer dizer, pra trabalhar na implantação, né, no Paraná. Então, eu achei isso muito interessante. Mas obrigado pelo espaço. Vamos... Imagina, então, vamos pros anos 50. É isso, vamos adentrar a pesquisa musical. Vamos lá, gente. Anos 50, por favor. Esse grupo que eu acho lindíssimo, acho a carreira delas, apesar de não ter sido tão longa, de grande importância, é o nome The Chantels, C-H-A-N de nada, T de Thiago, E-L de Luiz, S de Samantha, The Chantels. Uma canção, Congratulations, uma canção de 58, Congratulations quer dizer, obviamente, parabéns, e nesse caso aí é uma forma irônica, que ela está dizendo que basicamente o relacionamento dos dois acabou, não deu em nada, e ela está desejando boa sorte. Aquela boa sorte que a pessoa deseja para outra, que na verdade ela quer que, né, que outro se ferre. Então, eu digo, parabéns, você vai seguir a tua vida, parabéns, te desejo o melhor da sorte, né, principalmente se tiver um ônibus, né, envolvido na história batendo. Um trem. Isso, um trem, exatamente. O grande hit delas, do grupo The Chantels, foi Maybe, né? Talvez, que também de 58. O grupo do Bronx, elas, por acaso, não treinaram... Hell Kitchens. Hell Kitchens. É um dos poucos casos, João, de grupos, né, com uma raiz... afro, no caso afro-americanos, né, são negras lindíssimas, essas integrantes, mas que não começaram em coro de igreja, elas começaram num coro de escola, da escola, mas que tinha mais uma pegada até de música clássica, com a comédia de música clássica, elas eram da escola do Bronx, escola St. Anthony of Padua, né, ou Santo Antônio de Padua, o nome delas, Arlene Smith, que ela já tinha, a cantora, ela já tinha com 12 anos se apresentado no Carnegie Hall, também tinha talento para escrever letras, e tocava piano desde pequenininha. Ela se juntou com as colegas, com as amigonas dela, a Louise Harris, a Renee Minas, Jack Landry e a Sonia Goring, e, né, decidiu ser a cantora principal do grupo, né, ela tinha a voz mais forte. O nome elas escolheram porque não só lembrava Chanteur, né, cantor em francês, mas também porque tinha uma escola cujo time de basquete vivia dando uma surra no time de basquete deles, e o nome da escola tinha Chantel, era tipo Saint Anthony of Chantel, alguma coisa assim, nessa, então eles pegaram a palavra Chantel e tá, vai ser legal, e também lembra Chanteur, né? Elas começaram no verão de 57, e olha só, essas moças, eram cinco moças, a mais nova tinha 14 anos e a mais ela é 17, adoradas pelo Ray Charles, pela Carole King, que tu adora, né? O produtor delas, o George Goldner, trabalhava com o Frank Lymon no Teenagers, e depois foi responsável pelo grupo que tu adoras, Three Degrees, e ele disse que o grupo Three Degrees era para ser uma, tipo assim, a intenção dele era ser uma espécie de versão adulta desse grupo de Chantels. Que eu posso dizer também? O grupo durou até 70, mas já com formação diferente. A Aline já tinha caído fora anos antes para tentar uma carreira solo. E esse grupo de Chantels pode ser ouvido nas trilhas de Quem Bate Minha Porta, Caminhos Perigosos e Os Bons Companheiros, todos do Martin Scorsese, né? Ele é mega fã do grupo. Olha Quem Está Falando, aquela comédia sobre que a gente ouve os pensamentos do bebê, com o grande John Travolta, Chrissy Alley, George Segal. Também num videogame Mafia 2. Elas entraram no Rock and Roll Hall of Fame em 2010. Então, a gente pode ouvir, acho que, um trechinho do sucesso delas, que apesar de tudo, foi sucesso lá, mas não aqui, não no Brasil. Maybe. Antônio. Pois é, essa canção Maybe é uma canção também com uma pegada triste, e ela basicamente está dizendo que talvez eles vá dar certo de um dia eles estarem juntos. O que eu posso dizer é só que eu tinha só falado o nome da outra escola, da escola rival que elas usam, pegaram o nome Chantel, queria pedir desculpas, o nome era St. Francis of Chantel, ou St. Francis de Chantel, e elas pegaram o nome ali, não só para sacanear o grupo, o time de basquete que vivia surrando eles, mas também porque elas, né, como eu falei, elas gostaram da sonoridade. Eu acho que a gente pode adentrar os anos 60, por favor? Vamos lá. Vamos lá. Tell me, lie. Well, I- Antônio? Ah, tá. Estamos em... Hã? Estamos em 62, tá? Essa canção, o nome do cantor, Eddie Floyd, ou Eddie Floyd. E-D-D-I-E. Ou seja, apelido de Edward, né? O nome dele é Edward Lee Floyd, F-L-O-Y-D. É o nome da canção. Assim, eu não sou paranormal, mas eu tenho certeza que o João, nesse meio tempo, já estava pensando, poxa, não vai ter uma canção, né, com um título, assim, bacana, que eu possa convenientemente ficar, eu, João, ficar com amnésia, e daí perguntar pro Marco pagar um mini-mico. Então eu vou ajudar o João nessa, tá? Ela não é muito inspiradora, tá, João? Não, é porque... Achei outras aqui piores. Ah, não, tudo bem, mas tá, essa aqui eu vou te ajudar já. O nome dessa pessoa que eu adoro, Will I Be The One. Já dá para o João sacanear um pouquinho, porque basta você estar perguntando, serei eu o cara especial, né? Serei eu a pessoa? Mas, ô Marco, desculpa, eu não perguntei porque eu sei que eu sou. Ah, tá, não, tudo bem, mas eu só tô tentando ajudar um pouquinho. Não adianta, ele tem que sempre sair por cima, gente. Vejam só, eu ajudo, mas ele tem que dar a rasteira em cima da rasteira, né? Semana passada, o pessoal até comentou, mas escreveram até, poxa, Marco, né? Daqui a pouco tu põe uma canção aí que tu sabia que ia botar o chefe pra dormir e na metade da canção ele acordou, adorou, e em vez de eu chegar e dizer... Nossa, ainda bem que eu tô bem, né? Tomei uma injeção aqui pra não ficar com diabetes. Ele errou, essa canção é linda. Então, quer dizer, é uma tristeza ser uma luta, ser um Everest, gente. É uma coisa incrível, assim, são as neves de Kilimanjaro, sempre. Mas bem, de qualquer forma, Will I Be The One, canção de 62, não fez sucesso. Eu vou chutar a razão de não ter feito sucesso. Ela é de 62, mas podem notar que a sonoridade é completamente ainda dos anos 50, né? Tipo assim, 55 a 57. Nada contra. Mas eu imagino já que o pessoal já estava com uma pegada bem mais rock and roll. Sim. E ele cantando essa... que eu acho linda essa canção, Will I Be The One. O sucessão dele mesmo, por sinal, foi coescrito por ele, é uma canção chamada Knock on Wood, que lançou de 66, depois até virou sucesso disco. Mas a gente vai vir daqui a pouquinho um trechinho da Knock on Wood, ou seja, bater na madeira, ou seja, pra dar sorte. Ele, então, o Eddie Floyd, um soulman, ele enveredou pelo Rhythm and Blues, e ele próprio até gravou canção disco nos anos 70. Ele nasceu no Alabama, numa cidade chamada Montgomery, cresceu em Detroit, tem 82 anos e está vivo. Ele criou um grupo vocal chamado The Falcons, que contou com o lendário Wilson Pickett como um dos integrantes. Mas aí o Wilson Pickett decidiu tentar carreira solo e o grupo morreu. E apesar de não ter tido estrondoso sucesso, o grupo The Falcons abriu o caminho para dois grupos de Detroit que tu adoras, João. Eu adoro, acho que qualquer pessoa com bom gosto adora. The Four Tops e The Temptations. Uh-huh. Então, até hoje, esses dois grupos assim sabem que se não existisse se os Falcons não tivessem aberto a porta, provavelmente eles não teriam... Porque um grupo de negros, né, com letras que não tinham malícia, e naquela época, e de Detroit, né? Nossa, então, então, assim, dá para dizer que o Eddie Floyd deu um empurrão, mesmo sem querer, para The Temptations e os Four Tops. Ele ficou conhecido, muito mais conhecido no meio, como compositor de letras marcantes, trabalhando, né, para as Stax Records. Também ele compôs para o Otis Redding, também para o ex-colega dele, Wilson Pickett, que era solo. Ele era idolatrado pela Janis Joplin, pelo David Bowie e pelo Bruce Springsteen. E por sinal, esses três até fizeram versões de canções dele. E é claro, na era disco, a Amy Stewart cantando Knock on Wood em 79 teve um mega sucesso com a versão da música que a gente vai ouvir agora, a versão original. Knock on Wood de 66, por favor. Vamos lá, vamos ouvir o Knock on Wood. Eu quero dizer para você que ele só podia ter feito mesmo, entre outras coisas, porque o selo é o Stax, aquele que na época custava um cruzeiro a mais que qualquer outro. Você me falaste. E mais uma coisa, né? A Motown ficou muito mais conhecida, mas nossa, sabe? Muita gente pensa na Motown e não pensa nos Stax Records, aqui é maravilhoso. Isaac Hayes, um monte de gente exatamente, top de linha. Exatamente. Vamos lá, Rogério. Vamos lá. Marquinho. Maravilha, né? Pois é. Eu gostava muito da versão disco durante anos, vergonhosamente. Eu achava que era uma música original, né? E não sabia que era uma versão de uma canção. Nossa, acho que a primeira vez que eu ouvi Noconu deve ter sido lá para 79 mesmo, mas eu acho que até 90 eu pensava que ela era uma canção original. Né? Conheci a versão disco da MC hoje. Então, acho que. Ele pode ser ouvido, o Eddie Floyd, nas trilhas de Nada a Perder, que é uma comédia com o Martin Lawrence e o Tim Robbins, A Prova de Morte, do Quentin Tarantino, e no videogame Mafia 3. Então, vamos adentrar os anos 70, por favor? Pois é, estamos nos anos 70, essa canção com uma pegada já um pouco mais arrastada, quase meio de, é um power pop meio assim com, essa banda era bem chamada power pop, né, uns rocks mais pegados, mas essa aí era mais arrastada, quase com uma influência meio de acid music. O nome do grupo, Big Star, o nome da canção, Back of a Car, basicamente eles estão falando, né, o que se faz, o que poderia ser feito no banco traseiro de um carro. Daí vocês fiquem aí com a imaginação de vocês. É deitar, porque... dormir, descansar. Sim, exatamente, descansar, exatamente. Às vezes até meditar, né, João? Meditar, né? Meditação. Eu e o João estão pensando em meditação, em deitar, dormir, mas o Rogério Alcântara, que está com a gente. Está pensando em outra coisa. Obviamente está pensando em outra coisa, tá. Que ele tem um ar assim, mas é apenas um ar, de um cara extremamente classudo, cara, extremamente classudo, mas eu asseguro vocês que não tem nada a ver com isso. Não, ele é canalha. Exatamente. Canalha. E orgulhoso disso, que é a pior parte. Canalha. Canalha, muita gente não tem culpa, né? Porque canalha. A gente já vem no DNA, mas ele não, ele... Isso aí. Então, isso com essas buzinadinhas de bicicleta vagabunda, não é nem Monark, nem Calói. Tá. Então, assim, essa banda de rock do Tennessee, originalmente na história de 71 a 75, formada por Andy Hummel, que era um baixista, morreu de câncer aos 59 anos de 2010. Bem, no mesmo ano, também aos 59 anos, morreu do coração o vocalista e guitarrista William Chilton. Em 78 já havia falecido o outro guitarrista do grupo, Aos 27 anos, ao bater o carro num poste. O baterista Joe Stephen continua vivo, tem 66 anos. O rock and roll e power pop do grupo tornou a banda muito cultuada depois da inicial tentativa de sucesso dele nos anos 70. Eles ficaram bastante cultuados a partir dos anos 80. Esse grupo pode ser ouvido principalmente no Japão e também em algumas áreas na Califórnia e na costa leste dos Estados Unidos e em áreas universitárias. Essa banda pode ser ouvida em filmes como Love Life, que era Amigos ou Amantes, com a lindíssima Sherilyn Fenn, na série Vinyl ou Vinil, produzida pelo Scorsese e pelo Mick Jagger, e também num feriado bem popular que, segundo uma policial de nome Grazi, que é a namorada do João, uma série que foi, ela jura que essa série certamente deveria pagar os direitos pro João, porque usou a persona do João, né? Que é a Dr. House, né? Então, isso. Então, essa banda também pode ser vinculada do Dr. House. Não sei se tem a ver, eu até acredito que tenha sido, de repente, um momento que a Grazi que fala para mim, parece o João, não sei se foi para implicar. Eu acho que não tem absolutamente Obrigado. Nada, né, João? Lado resmungão. Acordar de mau jeito. Imagina. Não tem absolutamente nada. Vocês podem acreditar em mim, e se acreditarem, eu quero só avisar que eu tenho uma ponte para vender, depois entrei em contato, tá? Isso. Então, a gente pode ouvir, então, acho que o hit da banda aqui agora, só um pouquinho. Qual é o nome da música, Marco Antônio? Eu não posso, gente, eu anunciar para parecer que é de ele tem que vir na frente. Então, assim, a canção a gente tá nos anos 70, né? A canção que a gente ouviu, vai ouvir agora, When My Baby's Beside Me, né? Quando a minha querida, quando o meu amor está ao meu lado. É uma canção de 72 e ela é mimosa no nome, sim. Mas a gente vai ouvir. Vamos lá, por favor, um trechinho. Antônio. Pois é, a canção que a gente ouviu antes, né, a Back of a Car, aquela do Banco de Estados do Carro, é de 74, essa é de 72, e essa canção, a primeira vez que eu ouvi, acho que tem, sei lá, uns 20 anos, eu me lembro que eu pensei, sabe o quê? Poxa, se o arranjo fosse um pouquinho mais pop, o timbre de voz e o ritmo lembram um cara que faleceu não faz muito, eu me lembro que eu te comentei até, ficaste até triste, Senhora. Que a gente adora, o Eddie Money. Eddie Money, me lembra um pouquinho a voz do Eddie Money, mas com uma pegada de guitarra mais pesada, né? Deixa eu ver, acho que a gente pode, então, adentrar os anos 80, vamos lá? Vamos lá. Tá. Yeah. Marco Antônio Santos Freitas. A gente está nos anos 80, essa canção da virada de 82 para 83, a cantora Nena, e quero agradecer também ao Evandro Schneider, de Santa Cruz do Sul, que é fluente alemão, me deu uma força, né? Obviamente eu não falo alemão, o nome dessa canção é Leuchtturm, Leuchtturm, quer dizer farol. Antes que o João fica pensando assim, pô, mas que droga, fazer uma canção sobre um semáforo? Não, gente, e, né, São Paulo e outras partes do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não chama semáforo de farol. Nesse caso, o farol que eu tô falando, por favor, gente, vamos pensar, vamos ser um pouquinho mais romântico, né, um pensamento mais romântico, mais poético. É farol aqueles que sinaliza navios, né? Ela tá fazendo, basicamente, nessa canção, uma analogia de, tipo, ela tá se oferecendo para ser um farol do cara, para guiá-lo, tudo mais. Então, o hit dela foi uma canção que era 99 Balloons, no caso, o original era Nenunsreich Luftballons, tá? Eu vou falar que eu vou ganhar prêmio desse jeito, assim, até alemão, isso, vai, né? Mas eu tive que escrever foneticamente, eu levando surras homéricas, liguei, falei com um cara no telefone, como é que se pronuncia, né? Nenunsreich, quer dizer, 99 Luftballons. A gente vai ver um trechinho, né? Obviamente o João, o Rogério, a grande parte do pessoal escutando vai, obviamente, reconhecer a canção, porque, apesar de eu ter feito uma versão em inglês pro mercado americano, a que fez sucesso no Brasil foi a versão original, que é a única que ela, na verdade, aceita, que é a única que ela canta em shows, que é a versão em alemão mesmo, né? A versão que ela, com a letra diferente, que não quer dizer a mesma coisa, com outro sentido, no caso, ela não gostava de cantar. O grupo Nena existiu de... o nome dela, dessa cantora, é Gabrielle Suzanne Kerner. E o grupo, né, Nena, existiu de 81 até 87. Como eu falei, o mercado americano exigiu uma letra em inglês. E ela, né, falou, não, essa letra aí tá muito água com açúcar e não representa o sentido original. E qual era o sentido original da canção Nenunzai Luftballons, né, 99 balões? Na verdade, era uma alegoria poética que ela fez criticando a guerra e a separação das Alemanhas. Então, na letra original, ela dizia basicamente que imagina uma situação em que crianças largam vários balões numa parte da Alemanha e esses balões são avistados por forças armadas do outro lado e são interpretados como discos voadores ou como algum equipamento perigoso de espionagem deflagrando um conflito. É uma canção anti-guerra. O grupo Nena pode ser ouvido em Afinado no Amor, filme que eu adoro, com a Drew Barrymore, que se passa nos anos 80, com Adam Sandler, no drama belga com tons de fantasia Senhor Ninguém, no desenho Meu Malvado Favorito 3, e também na comédia brasileira Bingo Ri das Manhãs. Acho que a gente pode ouvir então Nenunsreich Luftballons, de 83. You and I. Sempre com você. Pois é, essa que vocês ouviram aí é obviamente a versão em inglês, que teve um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, no Canadá, na parte, né, americana, a parte que se fala inglês, a parte inglesa do Canadá, também na Austrália e por todo o Reino Unido, principalmente na Escócia e na Inglaterra. Então, é isso. Marco Antônio, um Feliz Natal para você. Uhum. Um ano muito novo obrigado. Excepcional para você, para sua família, com muita paz, muita alegria, muita muito felicidade. Obrigado, e obrigado. O ano que vem, depois de terça-feira, você, nessa terça e na outra, você não estará conosco, porque tem compromissos também, mas daqui a 15 dias, 7, 14, 21 dias, né? 21? Acho que um pouquinho menos. Um pouquinho mais. Nós vamos morrer de saudade até lá, os ouvintes vão passar muita saudade, mas é bom porque muito a volta obrigado. É bom melhor, bem melhor. Muito obrigado. Assim, ó, se me permite, quero agradecer a rádio, o espaço, agradecer a você, ouvinte, que obviamente, sem prestação de saber, se não fosse você, a gente não estaria aqui, pagando muitas vezes mico, ou até, né, situações meio melancólicas, mas de qualquer forma, quero agradecer o espaço, um ano novo a gente vai estar junto aí, mas Natal, um Natal maravilhoso, e que o Papai Noel estando de saco cheio, não seja saco cheio, ou seja, com a paciência estourando, seja o saco cheio de presentes. Muito obrigado, valeu a força, gente, ó, tudo de bom mesmo, tá? Sem puxação de saco nenhuma, assim, ó. Muito obrigado pelo espaço mesmo. Até muito breve, tá? Grande abraço. Beijo, gente. Tchau, beijo, querido. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje. É o último programa de 2019. O Marco Antônio estará de volta já na primeira terça-feira de 2020. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Comigo no estúdio, Rogério Alcântara. É isso aí, João. Boa noite a todos e amanhã de volta às 8 em ponto com o Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.